tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição, semanalmente na Boa Nova. Cá estamos mais uma vez para falar nesta rúbrica Tradição com a Nutrição, com a nutricionista Rita Moraes, hoje sobre um assunto e sobre a alimentação, sobre também aquilo que se vai comendo nesta região do mundo. Dizem que é, por um lado, muito bom, por outro lado, dizem que temos de ter algum cuidado porque pecamos por alguns excessos. É verdade? É isso mesmo. E no seguimento de uma semana em que muito se falou de diabetes, pelo Dia Mundial que se realizou no passado dia 14 de novembro, segunda-feira, aproveito para vos deixar com alguns conceitos práticos, mas também saudáveis. E segundo a Fundação da Dieta Mediterrânea, deixa os benefícios desta dieta, não é, sobre a saúde e o seu papel na prevenção de muitas doenças crónicas, que são já uma evidência científica. Vou apresentar 10 recomendações para os ouvintes seguirem uma dieta mediterrânea. Para começar, utilizar o azeite como principal gordura de adição, sendo este um alimento rico em vitamina E, beta-carotenos e ácidos gordos monoinsaturados, que conferem propriedades cardioprotetoras. Depois, consumir alimentos de origem vegetal diariamente, as frutas, os legumes, leguminosas e frutos secos. Os hortícolas e frutas são a principal fonte de vitaminas, minerais e fibra alimentar, bem como de água. É fundamental consumir 5 porções de hortofrutícolas diariamente. Graças ao seu conteúdo elevado em antioxidantes e fibra alimentar, podem contribuir para prevenir algumas doenças cardiovasculares e alguns tipos de cancro. As azeitonas, os frutos secos e as sementes são uma boa fonte de gorduras saudáveis, proteínas, vitaminas, minerais e fibras. Um punhado pode ser um excelente aperitivo. O pão e os alimentos à base de cereais, como o arroz, as massas e especialmente os seus produtos integrais, devem fazer parte da alimentação diária. É importante ter atenção que os alimentos integrais nos fornecem mais fibras, minerais e vitaminas. Os alimentos pouco processados, frescos e da época são os mais adequados para a nossa alimentação. Devemos consumir diariamente produtos lácteos, principalmente com baixa quantidade de gordura. Nutricionalmente, são excelentes fontes de proteínas de alto valor biológico, minerais, como cálcio, fósforo, etc. e vitaminas. A carne vermelha é uma opção para consumir moderadamente. As carnes contêm proteínas, ferro e gordura animal, em quantidades variáveis. O consumo excessivo de gorduras animais não é vantajoso para a saúde. Recomenda-se o consumo de pequenas quantidades, sobretudo de carnes magras, e formando parte de pratos à base de verduras e cereais. Consumir pescado em abundância e ovos com moderação. Recomenda-se o consumo de peixes gordos pelo menos uma a duas vezes por semana, porque a sua gordura, embora de origem animal, tem propriedades muito semelhantes às gorduras vegetais, que são atribuídas propriedades protetoras contra doenças cardiovasculares. Os ovos contêm proteínas de alta qualidade, gorduras e muitas vitaminas e minerais, que os tornam um alimento muito rico. O consumo de 3 ou 4 ovos por semana é uma boa alternativa à carne ou peixe. Aproveito para relembrar que devem optar por métodos culinários com pouca gordura e sem fritar tanto os alimentos como os refogados. A fruta fresca deve ser a sobremesa habitual. As frutas são alimentos muito nutritivos que proporcionam cor e sabor à nossa alimentação diária. E também são uma boa alternativa para o meio da manhã ou da tarde. Doces e salgados devem ser consumidos ocasionalmente. A água é fundamental na nossa alimentação. É importante garantir um aporte diário de 1,5 litro a 2 litros. Já o vinho deve ser ingerido com moderação e durante as refeições. O vinho é muito tradicional na dieta mediterrânea, o que pode trazer efeitos benéficos para a saúde, consumindo-o com moderação e no contexto de uma dieta equilibrada. Por último, fazer atividade física todos os dias é tão importante como comer adequadamente. Sugestões que ficam aqui pela nutricionista Rita Moraes. Temos uma costa maravilhosa onde o peixe abunda, temos uma variedade de escolha. Essa opção terá que ser sempre tomada por nós com muitos cuidados, não é assim? Precisamente. Na próxima edição e no próximo tema iremos falar da sopa de legumes que os mais pequenos têm alguma dificuldade em entender porque é que faz tão bem, não é assim? Os mais pequenos e os mais graúdos. Iremos falar disso na próxima rubrica. Obrigado mais uma vez, Rita Moraes. Até à próxima. Até à próxima semana. Tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição. Semanalmente na Boa Nova.